Por exemplo, uma pessoa no mundo que tem fé, não necessariamente acredite na palavra de Deus, se ela acredita que algo vai acontecer, ela corre atrás, Deus abençoa a fé dela. A pessoa crê que vai passar no vestibular, estuda, estuda, estuda, dá todo o seu coração, estuda matemática, pode ser que ela não suporte matemática, ela tenha nojo, tenha asco de matemática, se ela tem fé que ela vai passar, ela dá todo o coração e Deus abençoa ela, independente se ela é discípula ou não. Isso confunde muita gente no mundo religioso, que as pessoas às vezes vão na igreja para buscar coisas de Deus, pede coisas para Deus e Deus dá para elas, dá um emprego, dá um relacionamento, qualquer coisa. E a pessoa pensa que é salva por causa disso, porque ela entende que a fé é um princípio espiritual. Assim como as leis da física são princípios, elas são válidas em qualquer ocasião, seja a pessoa discípula ou não. E hoje o tema vai ser sobre a fé. Simplesmente fé. Nós vamos ver agora um capítulo inteiro de Samuel. 2 Samuel, capítulo 5. Vamos estudar do versículo 1 até o último versículo. Iniciou hoje. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará Israel, meu povo, e será o seu governante. Então as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor. E eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. História incrível do rei Davi. Amém. Davi foi um dos personagens, depois de Jesus, é o personagem mais querido da Bíblia. A palavra de Deus menciona Davi mais do que qualquer outro personagem. E a palavra de Deus diz aqui que quando Saul era rei, Davi, ele liderava as batalhas de Israel. E por causa do seu grande sucesso, o povo tinha fé em Davi. Tanto que eles proclamaram Davi o rei de Israel. E o próprio Senhor tinha dito, através do profeta Samuel, para Davi: você pastoreará Israel, o meu povo, será o seu governante. Deus acreditava que Davi ia ser um líder. Amém. Primeiro ponto de hoje: fé na palavra de Deus. Davi acreditava nisso. Davi acreditava que Deus o olhava como um futuro líder. Davi acreditava que Deus tinha escolhido ele. Ele não tinha insegurança, não pensava: será que eu mesmo? Porque eu, tão pequenininho, sou uma pulga. Como pode Deus me escolher? Eu sou o menor dentre os meus 5 irmãos. Mas não, ele acreditou na palavra de Deus, porque um profeta falou isso para ele. Amém. Os profetas da modernidade, quem são? São os discípulos. O profeta é aquele que fala a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia para alguém no tempo discipulado, você está profetizando para essa pessoa. Amém. Se você dá visão para o seu discípulo, está animando, inspirando: olha, eu acredito em você. Eu acredito que você pode ser um grande líder. Amém. Eu sempre tive essa visão pelo Anderson. O Anderson fez um devocional incrível na sexta-feira. Amém. Como ele pregou bem a palavra de Deus. Por quê? Porque pessoas acreditam nele. Ele está aqui na missão por quê? Porque o Raul acredita nele. Porque os pais dele acreditam nele. Amém. Eu acredito nele. Cada irmão aqui acredita no potencial do Anderson. Então quando alguém te dá uma visão, creia. Se alguém é um homem de Deus mostrando na palavra, creia. Foi o que aconteceu com Davi. Ele reinou por 30 anos, 40 anos, lá em Israel e depois em Judá, 7 anos e meio. Basicamente a idade de Cristo, 33 anos. Então a palavra de Deus, ela relata a história de Davi desde o começo do reinado, um pouco antes, até o dia da morte dele. Porque ele era um homem de fé. Amém. Olha o que diz lá em João capítulo 15, versículo 18. Se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi. Tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu disse. Nenhum escravo é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. A palavra de Deus garante. Se você decidir obedecer a palavra de Deus, você será perseguido. Pessoas vão te odiar. Mas também garante, se obedeceram a Jesus, também vão obedecer a sua palavra. Algumas pessoas, é incrível isso, bloqueiam a gente quando a gente está fazendo os estudos e seguimento com elas. Uhum. Quantas vezes isso não aconteceu com você aqui na UF? Você compartilhou com a pessoa, ela estava aberta, fui no bate-papo, fez o primeiro estudo. Mas aí, você quer fazer seguimento com ela, você manda mensagem, fica um risquinho, some a foto da pessoa, ela te bloqueou. Quantas vezes você já não se deparou com essa situação? Porque a pessoa te odeia, porque você falou a verdade pra ela. Ou, às vezes tá fazendo bate-papo ali, a gente tá conversando uma boa, então os discípulos já adotaram o bloco F, ali é o nosso cantinho, ninguém tira. Amém. A gente até chega, às vezes, tem um grupo de pessoas ali. Ó, hora do bate-papo, o grupo convicto está vindo pra cá, vamos sair e deixar eles. É o nosso canto. Amém. Então, amém. Aí veio uma menina, estudou a Bíblia, passou assim, viu a gente e deu meia volta. E alguns discípulos perceberam. Ela levou a amiga, vamos pra cá, não vamos nesse grupo não. Não encontra eles. Eles vão querer chamar você pra estudar a Bíblia. E desviou. A gente viu, ela andou pelo cantinho ali. Cara. Pra gente não ver ela. Porque ela odeia a gente. Sim, essa mesmo. porque ela odeia. A gente falou algo pra ela que foi forte. Uma pessoa que ama não faria isso. A palavra de Deus garante. Pessoas vão te odiar porque você fala a verdade. O que eu chamo de ódio? Não é simplesmente ter raiva da pessoa. É você ter um sentimento de indiferença. Você não tá nem aí. Esses ali, ó, nem fala com eles. Sensação de desprezo, isso é o ódio. Mas também fala que pessoas vão amar você. Vão amar a palavra que você está implantando no coração dela. Amém. Então, muito interessante, pessoas como Luiz Felipe. Eu já vou colocar Luiz aqui pra gente se acostumar. O nome dele é Luiz. Pra gente não confundir. Então, Luiz Felipe, ele é uma dessas pessoas que obedeceu a palavra de Deus. Nossa, que trabalho que a gente teve esse mês, não é verdade? Estudando a Bíblia o dia inteiro, jejuando, indo de um estudo para outro, lá na Praia Vermelha, no Valonguinho, vai lá no Shopping Bay, depois volta para Gaguatá, vai lá estudar com uma pessoa lá no Rio de Janeiro. E essa correria toda, com fome, cansado, às vezes fazendo frio, chovendo, e as pessoas vão desistindo de estudar a Bíblia. Você fica lutando com aquela frustração, você... no seu coração você pensa, por que Deus? Mas aparece alguém como Felipe e mostra que a palavra de Deus é infalível. Amém. Amém. Se te odeiam, vão amar você também. Amém. Se perseguiram você, vão te obedecer. Tenha fé na palavra de Deus. Muito bom. Não se desanime. Tem pessoas abertas. Amém. Nós vamos encontrar pessoas que vão se converter. Amém. Amém. Assim como Davi, ele creu na palavra de Deus. Você vai ser líder. Ele foi, de fato. Vamos continuar lendo ali. Versículo 6, 2 Samuel, capítulo 5. Vamos, Caio. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi, você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia, disse Davi, quem quiser vencer os jebuseus, terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados inimigos de Davi. É por isso que dizem, os cegos e aleijados não entrarão no palácio. O que está acontecendo aqui? Davi foi consagrado rei. Ele tinha fé nisso, porque a palavra de Deus disse. Ele confiava que ele era escolhido de Deus. E com toda essa confiança, ele decidiu chegar em Jerusalém. Naquela época, quem tomava conta de Jerusalém eram os jebuseus, um povo inimigo de Deus. E olha o que os jebuseus disseram para Davi. Você não entrará aqui. Mesmo eles não sendo discípulos, mesmo não sendo judeus, eles tinham fé. Você não entrará aqui. Fala depois ali no versículo, um pouquinho antes do 7, fala, eles achavam que Davi não conseguiria entrar. Eles tinham essa convicção. Uhum. Eles até zombavam de Davi, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Nossa. Imagina que insulto com o escolhido de Deus, com o ungido de Deus. Até um manco, um cego pode se defender de você. Uau. Quanto Davi poderia estar desencorajado ali? Verdade. Verdade. Se alguém te desestimula, você não se sente mal, você não se sente inseguro. Mas Davi não. Davi tinha fé. Eu vou entrar, por bem ou por mal. Vou derrubar os jebuseus, vou conquistar e dominar essa cidade. Amém. Qual que é o segundo ponto de hoje? Um ponto muito importante. Não tenha fé na falta de fé das pessoas. Amém, adoro essa frase. Não tenha fé na falta de fé das pessoas. Os jebuseus, eles não tinham fé que Davi ia entrar. Você é fraco. Imagina, olha o seu tamanho. Quem é você? Que feitos e realizações você tem? Você não vai entrar aqui de jeito nenhum. Mas Davi, ele não acreditou na falta de fé deles. Às vezes, pessoas tentam nos desestimular. Às vezes, pessoas têm uma fé negativa. Não limite o teto de fé das pessoas. Se o seu discípulo, se a sua discípula, seus amigos, se eles têm sonhos para a vida deles, não chega para ele e fala, irmão, acho que não é para você. Não limite o teto de fé das pessoas. Amém. Não deixe que ninguém te diga que você não é capaz de fazer algo. Nem você mesmo. Com Deus você pode tudo. Amém. Tudo que for a vontade dele. Era a vontade de Deus que Davi conquistasse aquela cidade. E ele conquistou. Por quê? Porque ele não tinha fé na falta de fé dos jebuseus. Amém. Minha família, minha mãe, é uma fonte de fé negativa. Minha mãe, eu amo minha mãe. Minha mãe é uma pessoa incrível. Adoro ela. Quero muito que ela se converta. Mas ela não tem nenhuma fé que o que eu estou fazendo aqui vai gerar algum resultado. Ela ouve minhas pregações. Fala, filho, você não nasceu para isso. Você deveria estar fazendo física. Deus te deu esse talento. Você não nasceu para pregar a palavra. Volta para cá, sai daí de Niterói. O que você está fazendo aí? Tá bom já, você já fez seu trabalho. Agora volta, vem aqui para Bauru. Trabalha aqui mesmo. Minha mãe, ela não sabe o que é ser um discípulo ainda. Eu tenho compaixão dela. Mas eu não tenho fé nisso. Apesar de eu amar minha mãe, eu não tenho fé que Deus não vai me usar. Eu sei que Deus me chamou para isso daqui. Amém. E cada um de vocês, mesma coisa. Eu tenho fé por cada um. Amém. Cada um de vocês, eu chamei, eu fiz questão de pessoalmente. Anderson, você foi escolhido para o time da missão. Amém. Ismael, você foi escolhido. Audrey, Mari Roque. Cada um. Em especial a Regiane, quando eu chamei ela, foi bem interessante. Discípulos. Olha só, olha o que eu vou falar. Discípulos tentaram desestimular ela. Teve uma discípula que chegou para a Regiane e falou, Regi, eu acho que não é uma boa ideia você ir. Você está sem trabalho, sem enxaqueca. Você tem certeza que você quer ir? Tem certeza que é o plano de Deus para a sua vida? É melhor você ficar aqui com a gente. Tiveram falta de fé. Estou falando de discípulos. Uau. Às vezes, nós mesmos limitamos a fé um do outro. Mas a Regiane não teve fé nisso. Ela tem uma fé positiva. Não, eu fui escolhida, não importa. Eu vou achar um emprego lá. Se eu tenho emprego lá, eu vou achar. Deus vai me dar. Porque eu fui chamada. Ela veio. E olha o fruto dela, a Jéssica. Amém. A Regiane compartilhou a fé com a Jéssica. Amém. Ela é uma discípula por quê? Porque vamos, a Regiane tem fé. Vamos, Jéssica. Amém. Isso depois de ter conseguido o trabalho dela. Amém. Já estava no segundo dia de trabalho. Amém. Deus abençoa a fé. Amém. Eu quero animar cada um aqui a inspirar fé um no outro. Amém. Amém. Eu sei que você é capaz. Amém. Não ter pensamentos negativos, que Deus abençoa também a fé negativa. Uhum. Então é muito interessante porque às vezes a gente pode se desanimar com isso. Tem alguém cheio de fé. Sei lá, vamos supor, Ismael está cheio de fé. Aquela pessoa, aquele cara, ele vai se batizar. Amém. Eu sei disso. Ele tem o coração. Aí pode chegar um irmão, uma irmã e falar, Ismael, acho que não, é orgulhoso, vai precisar orar muito. Sei não. Eita. E aí, Ismael poderia se desanimar. Não vou mandar seguimento. Por quê? Não vou dar contato, não vou dar mensagem pra ele, porque talvez fulano tenha razão. E às vezes, você limita o teto de fé dos outros irmãos, e aí por causa disso, Deus não abençoa. Uma pessoa que poderia ter sido salva pela fé, por causa de desestímulo, acaba não acontecendo. Amém. De novo, temos que ter fé por cada um aqui. Amém. Vamos nos inspirar diariamente. Vamos continuar lendo no versículo 9. Davi passou a morar na fortaleza e chamou-a cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade desde o Milo. E ele se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Terceiro ponto. Tenha fé que Deus está contigo se você está com ele. Amém. Davi aqui invadiu a cidade. Não só isso, ele conquistou, matando vários jebuseus, colocou o nome de cidade de Davi e montou aqui uma fortaleza. Colocou defesa, muralha e se tornou cada vez mais poderoso. Por quê? Porque fala aqui a palavra de Deus, que Deus estava com ele. Quando Deus está com você, ninguém pode se opor. Amém. Josué capítulo 5, versículo 13. Estando Josué, Josué 5, versículo 13. Juízes? Estando Josué, perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe, você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa, nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou, que mensagem meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Uau, que escritura! Eu gosto muito dessa escritura, porque ela fala uma verdade muito profunda. Josué, nesse contexto aqui, estava adentrando a cidade de Jericó, onde futuramente ele derrubaria os muros de Jericó. É uma das primeiras cidades a serem conquistadas na Terra Prometida. Enquanto Josué ia marchando com todo o povo hebreu para conquistar essa cidade, apareceu um anjo do Senhor, com A maiúsculo. Provavelmente era Jesus pré-encarnado. E aparece esse homem com uma espada, e Josué chega todo, ah, Deus me escolheu, Deus está comigo, vamos lá. Chegou lá, viu o anjo, você é por nós ou por nossos inimigos? E o anjo do Senhor, eu, na qualidade de comandante do exército do Senhor, não estou nem por você, nem por eles. Eu sou de Deus. Amém. E Josué, trêmulo, se prostra perante ele. Que mensagem que o Senhor tem para nós? Tire as sandálias, porque o lugar que você está é santo. Muito incrível essa escritura. E aí, Josué se humilha perante ele e entende um princípio espiritual. Não é o fato de Josué liderar o povo de Deus que Deus estava necessariamente com ele. Olha só, fala aqui que o anjo do Senhor, o exército de Deus, não necessariamente estava do lado de Josué. Às vezes nós temos esse erro, nós pensamos que Deus está conosco. Isso não é sempre verdade. Não é porque a gente é discípulo, não é porque nós temos o plano de salvação correto, não é porque somos batizados que Deus está conosco. Você precisa estar com Deus e aí Ele vai estar com você. Amém. Esse foi o erro da ICOC, o antigo movimento. O erro da ICOC foi pensar que a ICOC era o reino de Deus para sempre. Que as pessoas são lá, são únicas, são as únicas salvas e não haverá mais ninguém. Ficou algo denominacional. Nós somos a igreja. E claro, nós temos que ter a convicção de que, tendo o plano de salvação correto e vivendo a vida de um discípulo, sim, nós compomos a igreja de Deus. Mas isso pode deixar de ser verdade se o quê? Tiver pecado na igreja. O próprio Josué, dois capítulos depois, ia se deparar com o pecado de Acã. Um rapaz que escondeu os despojos da guerra na sua tenda. Israel parou de ter vitórias por causa desse pecado. Deus já não estava mais com o povo. Mas ainda assim, Deus avisa Josué para lidar com o pecado. E Josué vai e faz uma pesquisa, cada uma das tribos de Israel, até descobrir que Acã tinha o pecado. E com a providência dele, todo mundo apedreja Acã, até a morte. Para eliminar o pecado, e aí Deus volta a estar com eles. A vitória volta. Israel volta a ser o povo de Deus. Amém. Amém. Se nós não tivermos fé, se nós tivermos pecados escondidos, se nós não amarmos profundamente, nós não seremos mais o reino de Deus. Uau. Temos que ser o reino de Deus todos os dias. De que forma? Buscando a Deus de todo o coração. Amém. O exército de Deus só vai estar conosco se nós estivermos com Deus. Amém. Tem que ser uma convicção para você. A salvação só é uma garantia se você está bem com Deus. Uau. A cada dia nós temos que lembrar isso. Eu tenho que temer perder o relacionamento com Deus. Amém. Tenha fé que Deus está contigo se você está com Ele. Amém. Se você tem algum pecado escondido, você ainda não confessou, hoje é o dia de você falar com o seu discipulador, de você falar com a sua discipuladora, pedir ajuda. Pedir ajuda para mudar. O ministério não vai ter vitórias se nós não tivermos um coração puro. Mas eu quero animar vocês. Que recurso incrível poder confessar, ser aberto, ter o discipulado, se ajudar, inspirar fé um no outro. Não tem nada melhor do que isso. Vamos continuar lendo ali. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 11. 2 Samuel 5, 11. Então, por que Davi tinha tantas vitórias? Porque Deus estava com ele. Amém. Davi estava com Deus, Deus estava com ele. Versículo 11. Pouco depois, Irão, o rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram o palácio para Davi. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que seu reino estava prosperando por amor de Israel, o seu povo. Não sei se você percebeu aqui, mas tem uma pérola da palavra de Deus. Ela tá brilhando aqui, ó. Tô até ofuscado. Que incrível escritura. Olha o que diz aqui. Por causa da fama de Davi, porque Deus estava com Davi, Irão, o rei de Tiro, que era um povo inimigo, fala que enviou a Davi uma delegação. de graças, a troco de nada. Ele enviou toras e cedro e carpinteiros, trabalhadores, para construir o quê? O palácio de Davi. E aí, qual foi a certeza que Davi teve lá no versículo 12? Então, Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei. Uau, muito bom. Amém. Próximo ponto. Quarto ponto de hoje. Tenha fé nos sinais de Deus. Quando Davi viu que o seu palácio estava prosperando, seus recursos